Bismillahirrahmanirrahim. Responde o controle no 20 nesse momento. Cruzar 370, Recife de Costa 10, curva esquerda, Puca da Caju e 5547, com 11 na Gol no 192, correto o pisamento. Ouça a informação Foxtrot, chame pronto o acionamento. Descent to 2000 feet, 281017, 3 IOS, X-ray, runway 10, come structured. clear 2003, generic 1017, we will call establish or as X-ray 10592. Argentina 1912, establish on the localizer, runway inside. Roger, Argentina 1910, contact runway 118.95. 118.95, Argentina 1912. Salvador Tower, Argentina 1910, establish on the localizer, runway 10. Argentina 1910, occasion 017, report out of marker. Roger, report out of marker, Argentina 1910. Roger, clear to land on 110, Argentina 1912. Taxi com 64, volta a dormir 3 horas e 50, torna Maceió. Taxi com 64, volta a dormir 3 horas e 50, torna Maceió. Taxi com 64, volta a dormir 3 horas e 50, torna Maceió. Taxi com 64, volta a dormir 3 horas e 50, torna Maceió. 1592. Go ahead. Establish it. In this moment, establish go 1592. Roger, complete the port. That's tower 118-495. Wow. Okay, 95. Good night. Good night. 5-3, taxi now Vitex V Alpha and Juliet stand by. Taxi via Alpha Juliet and stand 1-1. Salvador, go 1192, pronto, decola de Fiat 7-2. Tudo bem, puxando as rodas, meia decolar, 21-20 graus, um dos nós, go 1192. A linha de decola, go 1192. Can you confirm the contact for SPN 1910? Send 11, lower. 11, 1-1, thank you. Salve. Good morning, go 1592, passing Duna, establish. Oh, localized, wherever you are, zero. Go 1592, good morning, Canadian 107, but no proof to expect the runway you are zero vacated. I have a belief for your company starting and running now. 22, este é o controle de Salvador. Aciona identificação, vê se mantém a 2010, ajuste 1-0, 1-7, 1-2. 2-1-0, Salvador, Alvoro, 1-7-2. Alfa, é, Juliet, Sérgio Nador, 03, Gol, 1-5-9-2. Chame seu Francisco em 1-2-6-1-8-5 ou termo 2-5-4-5. 2-6-8-5-9-9-2. 1-1-7-2, chame estabilizado em 2. É, bota ali estabilizado, voo 1-1-7-2. 3-5-0, Foxtrot, confere, autorizado o aeroporto de João Pessoa, via rota do plano de voo, nível 370. Pista em zona 0, após decolagem, primeira curva esquerda, subida a Puca, trânsito Aracaju, transponde 5551, controle de Salvador, 120, decimal 8. 3-5-0, autorizado para João Pessoa, nível 370, confirmando o plano de voo, pista no 0, decola, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5556, controle 120. 5-0, protegeu o correto, chame pronto, Porto 10. Tomaremos pronto, 4-3-5-0. Tower, go 1-5-9, show, could you confirm, please, always, 2. Sim. Você viu à direita aqui pro 075 das informações após a rua Duna? Gente, voa 172, reporte reaproveitando. Né? É, contarei. Salvador, essa 3520, pushback a parada. 3520, liga sua National Bank. Autorizado, 3520. 1172, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 95. Do 2 decimal 95, obrigado. Voo 1172, tráfego avistado, pouso autorizado 90, vento 1,00 graus, lança centena com 10,9, altimetro 9,07. Negativo, 0,7, pouso 1,0, voo 1172. Para o táxi, eu tenho 3520, 84255, até na Fortaleza. Copiar 24 a bordo, Fortaleza, confirma a autonomia? 2 horas e 55. 2h55, está autorizado o táxi via parte 1 do taxiway Índio. Pode esperar sendo pronto, estimado na 097, 3520. Ok, na 097, táxi autorizado, passe indo para 10, 3520. Tá 3520. Tá 3520, ali mantém a pista no 0, 3520. No 1, 1702, no solo 1, Rio Grande do Norte, Fox Trot, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Golo 172. decolagem autorizada, 21.0 graus, 1.0 graus. Autorizado decolagem, pista 90, na 3520. 520, chama de centro Recife, número 26.85, alterno 25.45. Recife 26.85, bom dia. Estabilizada. 2000 pés da presente duna, reporte estabilizado, 3 8.